DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. Chega o momento! Força, qualidade, é garração. Acelera tudo! Pra agitar a galera, DJ Tom Mix. Um abraço pra Jana ainda, também tá vindo com a gente. Obrigado, Jana. fazendo sacanagem. Bagulho do ideia por baixo, tu por cima, tu por cima, tu por cima. Tu rebolando na pique, curtindo uma viagem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E vai no pianinho, vai no pianinho, vai no pianinho. E a galera do Paysandu joga pra cima e vai. E a galera do Bicola joga a mãozinha pro céu. Dá ali na palma da mão, dá ali na palma da mão. Do Rimbo veio também, galera do Leão. Só a galera do Rimbo joga pro céu. Pro céu, pro céu. Olha o crocodilo já tocando na parada. No escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Olha o crocodilo já tocando na parada. O escurinho e as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. Ela está na área! Família Vigarista! Estilo dá um show! É o animal. Obrigado, Vigarista! Multidão. Um abraço pro Alex Escobar! O Jefferson Vegas também! Tudo ficou em Vegas! Sound, toda a galera da Guerra Sound, vamos! Crocodilo já tocando na parada. No escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem deitada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Vamos botar a pressão, pressão já! É só catucadão, catucadão, catucadão. Tom Mix. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. DJ Tom Mix. Presta atenção. DJ Carlos Sonic. Toda equipe, copo, papo cheio. Lá de Orém tá aqui com a gente, obrigado. Alô, Gilcimar, chega aqui, Gilcimar. Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Joga pro céu, vai! Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Calma aí, calma aí, calma aí. Pode ir além, vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, joga pro céu e canta! Não, nós vamos ficar por aqui. Ei! Oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Só quem sabe canta! O que é que a gente vai fazer? E aí, café, meu povo? Diz aí. Você quer e eu também tô querendo você. Canta, senhor! Tantos sorrisos por aí, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Obrigado também, especial às gatinhas do bar, do Fluxo, Andréia, Lelê, Gelciane, Alessandra, Daiane. Estão todas solteiras hoje aqui, meu irmão. Dia, no meio do baile. Dá-lhe pressão, dá-lhe pressão. E no máximo, brother. Brother. O DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar. Bota tua mão no chão e começa a rebolar. Bota tua mão no chão e começa a rebolar. O DJ vai te estourar, o DJ vai te estourar. Vamos que vamos! O DJ vai te estourar. Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta. Já tá tocando, tá ligado, chapadão? A mulherada se amarra no DJ. Qual a parada aí, meu irmão? E agora? Bota tua mão no chão. É só jogar pro céu, pro céu, pro céu e vai rindo. Ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tchá, tchá. Chapado de zoada. Gelada, de gelada, de gelada, de gelada. Toma de toma, toma, toma, toma, toma, toma de toma, toma de toma, toma, toma. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Toda a galera lá do livramento. Te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós tudo no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós tudo no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas... É de pressão, é de pressão, é de pressão, é de pressão. E de novo, vamos! A pontaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso pode vai buscar. Vai, vó, pega aí. Bora, minha família vigarista, bora botar pra cima. Bata pra de panela e puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra acabar com ela, representa, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom. Vamos, galera, não esquecemos que no dia 14 de agosto, no Bar do Toi, isso mesmo, Bar do Toi, lá em Garrafão, Garrafão do Norte, tem um show no máximo dia 14, domingão lá no Bar do Toi, com muitos prêmios legais, hein? DJ Ronaldo Marezinho. Vigarista vai estar lá, bro! A pontaria no pistão vai... Equipe Furioso Quebra Tudo também tá aqui. Se não solta o brinquedo, nosso pode vai buscar. Vai. Obrigado, João Vitor. O Kine, o Gordô também tá aqui com a gente, valeu. E puxa cabelo, vai voar, que não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Mikaeli e Larissa também. Valeu, meninas. Fico aqui esperando você. Brandinha já tá na área. Bora, Brandinha! É dia 14 de agosto. A galera vai curtir no bar do Tô Engarrafando. Eu agavo ovo. Solta um batidão, picadão, dão, picadão, dão. Pop em live, TikTok, solta um batidão. Tá gravando? Som, Twix, tá gravando. Então libera a parada, então. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. E bora botar pra cima, e bora, bora botar pra cima, e bora, bora botar pra cima, e bora, bora, bora. Mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando, tá gravando, tá gravando. E o Tony dela diferente assim, ó. Que tal diferente, diferente? Pesado, hein? Joga pra cima quem tá feliz em Capitão Poço! Vai! Obrigado com todo carinho também! Todas as gatas, Lelê, Andréia, Luciane e também Alessandra, estão todas solteiras aqui, ó! Vai, bomba, bomba, bomba! Vamos, vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, né? Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba. Como é que tu tá aí, Domingos? Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Os mano tá tipo... E as minas da Terror, Micaeli, Larissa, Cristina, Eliane e Amanda. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dá espaço pra ela, porque a potência é brava. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, as mulheres solteiras, põe a mão pra cima que eu quero. Se envolveu com a gente, diferente do malandramente, Domingos. Cara de carente, fala minha família vigarista de garrafão também. Malandramente, meteu o pé pra casa. Fala parceiro Ronaldo, fala Maricinho. Na hora de ganhar madeirada, a menina. O Equipe Os Furiosos quebra tudo. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Mais safada, a menina meteu o pé pra cá. DJ Tom Mix. Fora DJ Rony Moreno, bora Gilcimar. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Dia 14 de agosto, domingo, lá no Bar do Tonho. Isso mesmo, no Bar do Tonho, galera. Tem uma super domingueira e eu vou estar por lá. Tom Mix. Vou estar vindo de São Luís. Hoje, domingo, Tom Mix em Castanhal. Segunda-feira, antes da entrada de Garapé-Sul no 21. Balneário dos Automotivos. Aí! Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Cadê as mulheres solteiras? Só as mulheres solteiras, põe a mão pra cima aí! Pra cima! Esse tal de Denis, ele é muito safado. Ele solta a batidinha e a mina vem de novo. Bota a mão no joelhinho. Bota a mão no joelho e vem assim, mulheres, ó. De lado, as meninas vêm de lado. De lado, de lado. As meninas vêm de lado. De lado, de lado. As meninas vêm de lado. Peraí, peraí, vai assim, ó. Vai de lado, a menina vem de lado. De lado, de lado. A menina. Obrigado, toda a galera de Orei também tá aí com a gente. Toda a galera de Lituia, valeu. Que maravilha. Se tu não sabe dançar, não tem problema, vem cruzar aqui Jerry e o Denis e vem na envolvência. Bota a mão no joelhinho e vem no comando. O joelhinho e... de lado, as menina vem de lado. De lado, de lado, as menina vem de lado. De lado, de lado, as menina vem de lado. Solta o barulhinho pra elas, vai. Show, meu irmão. Bora, meus furiosos, tá aqui do ladinho. Que popô gigante. Que popô a gente também. Obrigado a todos aí. Tem que ser bem diferente. E se parar a bateria, sou eu e agora a gente tá tacando o paredão. Xixar também, toda a galera de Orém. Tá todo mundo por aqui dançando forrozinho bacana, bora! Bora, Rony Molino! Bora, Gilcimar, bora, garotos! Dia 14 de agosto, Garrafão! Tom Mix na parada, lá no bar do Tom! Sempre rola uma DR, uma amiga com bobeira, parada da minha vida, gente será nem verá. Atenção, todo mundo! Só quem tá solteiro, bota a mãozinha lá pra cima, lá pra cima, e dá-lhe na palma da mão, e dá-lhe na palma da mão, na palma, na palma, na palma! E eu tiro e é na festa, eu digo não. Tudo bem, o rei da laranja. Anja tá aqui com a gente, valeu! Meu parceiro preto de Bumbau, é? Ai, meu parceiro preto de Bumbau, a terra do meu compadre Marico das Forças da Articura. E bora enlouquecendo, bora enlouquecendo! Vai começar a viagem tecno. Viagem tecno. Te segura, maluco. É Tom Mix na parada. É só no batidão. Chegou, o som do povo. Começou a construção. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Quando nego, você vai achar. Essa noite só quero dançar. E bora nas marcantes, marcantes! Vamos! Vou curtir o melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, eu comando é dos digitais. Oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Rony Moreno! Essa amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Nossa família vigarista tá na área, vamos! Ele que eu vou dançar, vou lá. Ah, eu quero ver você ficar parado. Quando ver o rumo de tipo tocar. Quem não dançou agora vai dançar. O seu potente que é de arrasar. Comanda o fenômeno do FJ. E com a banda que desove dançar. E é só nas marcantes! E bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora. Alô, galera do Livramento! Joga pra cima, pra cima, pra cima! Joga a mãozinha lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Isso, o Rei da Laranja também tá aí com a gente. Obrigado, garoto! Longe de você, vem de volta, me faz reviver. Só quem sabe canta aí! Com os cunhados, tudo começou. Vai, vai! Quando eu soube o que é amor, larguei de fogo, quer se apaixonar. Eu e você. Automotivos. Próximo sábado, Paragu, Minas. Domingo, Carapalu e Santa Isabel. Eu fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que... O grande parceiro Schweck, um dos melhores mecânicos de motos aqui da região. Obrigado, meu parceiro Schweck. Diz que não vai mais. Amor. Os Furiosos estão aqui com a gente. Obrigado a vocês também, valeu pela moral, hein? Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. Eu me... seu irmão Sorriso. Ele não veio hoje, né, Zé? Mas tá valendo. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Bora, Domingo! Olha o céu, bora botar pra cima, garoto! Mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu dono chama toda noite. Como eu preciso encontrar você? Irmão. Em Capitão Poço. Carreta Garra Sound. É Garra Sound. E a galera do Livramento tá ostentando como sempre. Daqui a pouquinho daquela mortadela lá, né? Thank you. parceiro Iago tá desde ontem, meu irmão. E não te esqueçam, vem pra cá. Valeu, Iago Larte. Gente, obrigado aí da primeira dama Cleide. Obrigado, gordo. Tocando na pressão, o show no máximo cheio.